meus secretários de Estado, distintos convidados, meus senhores e minhas senhoras. Quero, em nome do Ministério do Ordenamento, Território e Habitação, agradecer a presença de todos nesta tão oportuna e excelente iniciativa, que encerra o ciclo de jornadas de reflexão, denominada o Ciclo Urbano. Com realce para os grandes desafios do crescimento da cidade, tendem atenção à nova agenda urbana. O Dia Mundial da Cidade foi celebrado pela primeira vez em Xangai, na China, no dia 31 de outubro de 1952, sob o lema Liderando as Transformações Urbanas. Com a decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas de estabelecer o Dia Mundial das Cidades, dispomos assim de uma data anual para celebrar uma das mais complexas e mais grandiosas criações da humanidade. O tema geral do Dia Mundial das Cidades é Cidade Melhor, Vida Melhor. E em cada ano é selecionado um subtema diferente. Quer para promover o sucesso em termos de urbanização ou para enfrentar desafios específicos resultantes da urbanização. No ano transato, as Nações Unidas escolheram o tema Cidades Inclusivas de Desenvolvimento Compartilhado, para destacar o papel da urbanização como fonte de desenvolvimento global e inclusão social. Este ano, o tema para o Dia das Cidades, acumulado hoje, dia 31 de outubro, é Governação Inovadora, Cidades Abertas. Até 2050, a população urbana mundial quase duplicará. A urbanização será uma das mais importantes transformações e tendências do século XXI. No mundo onde mais de metade da população mundial já vive em áreas urbanas, o futuro da humanidade é claramente o futuro urbano. Temos de utilizar uma urbanização adequada, o que significa reduzir a emissão dos gases com efeito de estufa, reforçar a resiliência, garantir os serviços básicos, como o caso da água, de saneamento, desenhar ruas seguras em espaços que possam ser partilhados por todos. As cidades devem ser cada vez mais habitadas, tornando-se importantes para os seus habitantes, mas também devem oferecer soluções para alguns aspectos chaves do desenvolvimento sustentável. A população, as atividades econômicas, as interações sociais e culturais, assim como os impactos ambientais e humanitários, estão cada vez mais concentrados nas cidades. Apresenta-se um desafio de sustentabilidade massiva em termos de habitação, infraestrutura, serviços básicos, segurança alimentar, saúde, educação, emprego, recursos naturais, entre eles. A nova agenda urbana é responsável pelo estabelecimento de marcos das políticas que irão orientar a governação das cidades no mundo nos próximos 20 anos. A nova agenda urbana contribui para a implementação local da Agenda 2030. Para o alcance do desenvolvimento sustentável de maneira integrada, e para a percepção dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e suas metas e alcançando o 11º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, de forma a tornar as cidades e os assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Meus senhores e minhas senhoras, o Estado angolano é um Estado democrático, de direito e tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. garantia dos direitos e liberdades fundamentais do homem, quer como indivíduo, quer como membro de grupos sociais organizados, onde todo cidadão tem direito à habitação e à qualidade de vida. Como disse Sua Excelência, Sr. Presidente da República, João Manuel Gonçalves Loureiro, eu cito, a questão da habitação continua a ser um ponto importante da agenda do Instituto. Vamos dar continuidade ao Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, com particular realce para a disponibilização de terrenos infraestruturados e legalizados às famílias que pretendam construir a casa própria em regime de alta construção dirigida. Fim de citação. Com o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, o Governo está a utilizar e a fazer intervir as instituições públicas e os agentes privados afins, bem como a sociedade em geral, no sentido de uma participação ativa e sustentável na materialização de políticas e estratégias públicas nos domínios do ordenamento territorial, urbanismo e habitação, para contribuir em esforço da redução gradual do enorme déficit habitacional, alinhando justiça social e bem-estar dos ambientes. Temos um dos objetivos principais a elaboração de instrumentos de ordenamento de território, coincidência a nível municipal. Estamos a falar dos planos diretores, dos planos urbanos, dos planos de pormenor, dos planos de ordenamento rural, sempre acompanhados de planos setoriais e ou planos especiais. Estão a ser implementados projetos habitacionais através de operações de loteamento em regime de parceria público-privada, incluindo espaços de equipamentos sociais e de serviços baseados em modelos de casa com um padrão econômico predefinido e a realizar-se em regime de custos controlados. Gostaria de realçar que a urbanização não pode ser um fenômeno de degradação, mas sim uma forma de criar empregos, reduzir a pobreza, melhorar a qualidade de vida da população. Meus senhores, minhas senhoras, hoje temos também uma oportunidade para reconhecer a contribuição das administrações e outros atores. Transformações urbanas requerem vontade política e a capacidade de coordenar muitos atores, em partes interessadas. Os administradores são aqueles que dão voz à população. Desempenham um papel central na construção das cidades bem planeadas, tornando-as motores de prosperidade, inovação e inclusividade. Partilhamos uma visão da cidade para todos, referente à fruição e ao uso igualitário da população em assentamentos urbanos, almejando promover a inclusão e assegurar a todos os habitantes das gerações presentes e futuras, sem discriminação qualquer ordem, que possam habitar e produzir cidades e assentamentos humanos justos, seguros, saudáveis, acessíveis, resilientes, sustentáveis, para fomentar a prosperidade e a qualidade de vida para todos. Para terminar, desejo a todos um grande empenho nas discussões, esperando que o volume de contribuições do Instituto e do Instituto que vamos fazer. Muito obrigada a todos.